está entrando no ar. Encontro com Ari Santos. Chapéu tapeado na testa de Barbie, cacho no queixo. Violão preso no peito da cantoria, eu não deixo. Na hora que a bota aperta, daí então que eu me mexo. Galdério desde menino, não acredito em destino. Da vida nunca me queixo. Com licença, companheiro. Prepare o teu chimarrão, que o meu já está preparado. A partir de agora, programa Encontro com Ari Santos. Direção geral, Dr. Dirceu Fernandes. Aqui, me assessorando nesse repertório bagual que você vai nos acompanhar, DJ Galdério. Hã? Ligou teu rádio agora? Dê o volume. Vamos passar um momento meio entreverado através da música gauchesca chegando até você. Abra a cordiona, gaiteiro. O melhor da música gaúcha no Encontro com Ari Santos. E vem chegando o portal gaúcho num trancão, velho, de baile assim. Trancão de baile que bota o povo na sala e o som da gaita baguala incendeia a bailanda. E a polvadeira vai levantar no salão e eu firme nesse trancão me desmanchando na baleira. Sou bom de dança e não me entrego pro cansaço. Vou firme nesse compasso num balanço da baleira. E num gaitaço de balanço saboredo, tô de mão no sinarete e atravessa a madrugada. Nesse tranco campeiro vamos chacoalhar. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. Marca veia bem boa de se balança. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. Eita gaita gaiteiro pro baile incendiar. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. E o povo tá na sala querendo dançar um tranco bem gaúcho e se desmanchar. Portal Gaúcho convida pra cantar com a gente nosso amigo Luiz Cláudio, garoto de ouro. Cebolhemos na vaneira, louco velho. É Portal Gaúcho, garoto de ouro. Não toquei meio da cordiona pandangueira, não perco uma vaneira atracado no salão. Corre nas veias esse sangue pandangueiro de amanhecer no treveiro no campano de galpão. Não sou daqueles que vem pra ficar parado olhando o baile botado sem dançar com a mulherada. Vamos gaiteiro, meta mais uma maneira que eu me agarro na morena e a festança tá formada. Esse tranco campeiro vamos chacoalhar. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. Marca a veia bem boa de se balançar. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. Entra gaita gaiteiro pro baile incendiar. Vamos que vamos pra lá e vamos que vamos pra cá. E o povão tá na sala querendo dançar um trancão bem gaúcho de se desmanchar. Santos. Subindo Uruguai a remo, ouço o rumor da cachoeira. Conheço porto por porto, eu sou da lida costeira. Deixei uma espera armada no topo da corredeira e vou desaforrear um dourado quando sair a boieira. E vou desaforrear um dourado quando sair a boieira. Dele remo, gurizito, dele remo, meu parceiro. Que Deus sempre te abençoe, meu irmão, se tu costeiro. Em noites de festa na costa, eu solto os remos e sou gaiteiro. Em noites de festa na costa eu solto os remos e sou gaiteiro. Aprendi com meu avô as manhas de pescador, golpeando o remo de boca num caique cortador. Atirei capincho na água em barranca e descedor, e larguei viado na enchente com um cusquito pegador. E larguei viado na enchente com um cusquito pegador. Ele remo gurizito, dele remo meu parceiro, que Deus sempre te abençoe, meu irmão zito costeiro. Em noites de festa na costa eu solto os remos e sou gaiteiro. Em noites de festa na costa eu solto os remos e sou gaiteiro. De noite, com a lua por lamparina, e quase morri afogado uma vez na costa argentina. Peguei patia pintado e surubi no espinhel. Já se veipiava com índio e pesquei de carretel. Já se veipiava com índio e pesquei de carretel. Dele remo, gurizito, dele remo, meu parceiro, que Deus sempre te abençoe, meu irmão zito costeiro. Em noites de festa na costa eu solto os remos e sou gaiteiro. Em noites de festa na costa eu solto os remos e sou gaiteiro. Em noites de festa na costa eu solto os remos e sou gaiteiro. Portal Gaúcho trancou de baile, Jorge Guedes Guri Costeiro. Mais uma vez, mando um abraço para os amigos que nos acompanham. Alô, Juína Estadão do Mato Grosso, Rádio Liberdade. Obrigado pelo apoio e a parceria é grande, hein, companheiro? Que alegria! Dê volume no rádio. Qualquer dia, nós baixamos pelo lado de Juína, botando um tranco de vaneira nessa indiada, que ele arranca pica-pau do oco. Irmão velho, música, paciência e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Por isso que a cordiona tá chegando mais uma vez. O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Tem tanta coisa, parceiro, este meu mundo de peão, que além de serviço e lida, vira farra e diversão. Gosto de bicho maleva que veiaqueia e dispara, só pra sair abrindo o peito, dando de pala na cara. Também me agrada um bagual desses que só por caguete, sem bodoca e sai bufando, frases fora do ginete. Gosto do mundo de pião, na pampa verde amarela, de cortar uma tambre gordo, um granito, uma costela. Da goela. do pingo me errando coice cordeada. Gosto de montar no potro depois de uns tragos de vinho, com a cachorrada da estância pegando só no cozinho. Só por pachola me agrada atira um pialo de patrão, pro mal lá trocar de ponta, guasqueando o lombo no chão. Gosto do mundo de pião, na pampa verde amarela, de cortar uma tambra e gordo, um granito, uma costela, e vou ter um trago de canha pra limpar o peral da guela. Parceiro do ofício de domador, de ver a China que eu quero num bagual escarciador. Gosto de passear no mouro, de laço atado nos tentos, e amanhecer me guasqueando num fandango facholento. Só vou embalar meus arreios e deixar meu mundo de peão, quando o patrão do universo me enfiar o laço nas mãos. Gosto do mundo de pião, na pampa verde amarela, de cortar uma tambra e gordo, um granito, uma costela, e vou ter um trago de pra limpar o peral da guela. Mas é bem assim as coisas do mundo de peão, companheiro. Walter Moraes, coisas do mundo de peão. Walter Moraes, meu conterrâneo, cria da Palmeira das Missões e que vai participar do CD do Ari Santos. Cada vez fica melhor as coisas, hein? Só alegria que a gente transmite para esse povo. Buenas! Vamos agradar o patrão, porque patrão contente, emprego garantido e o mais veloró. Voltamos em seguida. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Dois pra lá e dois pra cá e uma voltinha no céu. Programa Encontro com Ari Santos. Você que quer entrar em contato com Ari Santos, preste atenção. O nosso WhatsApp é 069-9983-7746. Prestou atenção? O nosso WhatsApp para você entrar em contato com a gente, deixar seu recado, sua mensagem, é 069-9983-7746. 77 46. Tem um outro WhatsApp também, que esse anda de pendurado na gibeira do DJ Gaudete. Olha, também continua o 069, né? Mas é 99, mais uma vez 99 05 77. Então, portanto, esse do DJ Gaudério é 99 99 05 77. Pô, Renan, e agora mande uma mensagem para nós e nós retribuímos daqui para lá com as duas ou três e uma proposta no meio. Hora de marcar, meu guri. O estado inteiro ouve Encontro com Ari Santos. Sorvendo o mate e ouvindo o sopro do fole, a cada gole a saudade me remoça, pois o amargo da falta do tempo ausente, no meu presente a lembrança que adoça. Vejo lá longe na distância do passado, foi cearado, enxada, boi e carroça, meu pai flojando com a mãe lá na cozinha, de manhãzinha antes de sair pra roça. Meu pai flojando com a mãe lá na cozinha, de manhãzinha antes de sair pra roça. O tempo velho já morreu, não volta mais, meus velhos pais pra eternidade levou, pois eu conservo estampa de campo e mato, sendo o retrato desse tempo que passou. Pois eu conservo estampa de campo e mato, sendo o retrato desse tempo que passou. Nessa vidinha deu um aparente progresso, eu te confesso, não tenho inveja e ciúme. O modernismo escasseando as invernadas e as madrugadas não tendo mesmo perfume. Vivo embretado no mudismo do convoio, onde os luzeiros apagou os vagalumes. Por isso mesmo não me aparto das lembranças, a minha herança é tempo de bom costume. Por isso mesmo não me aparto das lembranças, a minha herança é tempo de bom costume. O tempo velho já morreu, não volta mais, meus velhos pais pra eternidade levou, pois eu conservo estampa de campo e mato, sendo o retrato desse tempo que passou. Pois eu conservo estampa de campo e mato, sendo o retrato desse tempo que passou. O tempo velho já morreu, não volta mais, meus velhos pais pra eternidade levou, pois eu conservo estampa de campo e mato, sendo o retrato desse tempo que passou. Pois eu conservo estampa de campo e mato, sendo o retrato desse tempo que passou. Gaúcha, você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. Eu já vi alguém reclamando, dizendo que eu canto pouco. Será que eu sou preguiçoso? Tô ficando meio rouco. Já se foi aquele tempo que eu cantava que nem louco, dava grito e sapateava e me sobrava um troco. Hoje eu canto bem pouquinho e agrado barbaridade. saudade tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. Aproveitei o embalo e larguei uns graúdos também, né, tia? O tempo foi se passando e eu firme no entreveiro. Dia vai, dia vem, e eu fui ficando ligeiro. Gosto muito de cantar, mas gosto mais de dinheiro. Quem canta de graça é gado e morre pobre no terreno. Hoje eu canto bem pouquinho e agrado barbaridade. Tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. Hoje eu canto bem pouquinho e agrado barbaridade. Tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. Foi aquele tempo que eu cantava que nem louco, dava grito e sapateava e nunca me sobrava um troco. Hoje eu canto bem pouquinho, que agrado barbaridade, tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. Hoje eu canto bem pouquinho, que agrado barbaridade, tá do jeito que eu queria, de primeira qualidade. Ei, agora eu tô deixando o serviço mais pra piazada, né? Não, levando meio quarteadinho. Alemãozinho da Cordiona, lembrança dos meus velhos tempos. Ari Santos, de primeira qualidade, porque segunda não é boa. Vamos aproveitar, já que você está na escuta e nos ouvindo aí. Obrigado pela parceria, pelo companheirismo. E nós vamos lembrando das emissoras. Só vou mandando o nome das emissoras no nosso WhatsApp, para a gente poder mandar o alô para vocês. Rondônia Gigante, que nós escuta, Mato Grosso, e me desce aí Santa Catarina, aí pro lado do Nordeste, pro lado da Amazônia, nos Pagos Acreano também estamos chegando por aí, aos Despacito nomás. Hora de marca, parceiro. Você está ouvindo Encontro com Ari Santos. Me dê um chimarrão de erva boa, e o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Me dê um chimarrão de erva boa, e o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Cê vem meu mate no romper da aurora, chamei a China pra matear comigo. Nem desconfiava que ela fora embora. Esta saudade hoje é meu castigo. Me dê um chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Me dei um chimarrão de erva boa, e o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Me dei um chimarrão de erva boa, e o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. No fim de tarde nada me consola, tomo amargo disfarçando a dor. Largo o corongo e pego na viola, canto saudade do meu grande amor. Me dê um chimarrão de erva boa, que o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Me dê um chimarrão de erva boa, e o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Me dê um chimarrão de erva boa, e o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. No fim de tarde nada me consola, tomo um amargo disfarçando a dor. Largo o porongo e pego na viola, canto saudade do meu grande amor. Me dei um chimarrão de erva boa, e o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. O amargo representa uma saudade, e o doce coração que ela não tem. Grupo Rodeio Doce Amargo do Amor. É o chimarrão bem tupetudo com uma erva de primeira qualidade. Simbora, Doce Amargo do Amor. E agradamos a patronagem. Dentro de minutos estamos de volta, né? Rápido e rasteiro, num tranco macio. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Chegamos, hã? Chegamos de volta para poder dizer para vocês que por aqui a gente roda boa música gaúcha. Você que quiser levar Ari Santos com a banda completa, é só ligar para 069-9970-6173. 069-9970-6173. Você não tem esse telefone? Então você tem do outro. Ligue nesse aqui. 069-92-61-8337. E vamos na sua cidade para levar uma música do nosso estilo até você que nos escuta e nos dá o carinho com a sua sintonia. De qualquer canto do nosso querido e imenso rincão, nós estamos chegando lá. Alô, Vilena! Distante nos pagos de Rondônia, lá na entrada do estado de Rondônia, seu Rosalino Baldin, caminhoneiro apaixonado por demais, grande galo, grande parceiro, grande amigo nosso. Deus acompanhe esse companheiro e, através do seu Rosalino Baldin, esse caminhoneiro, esse carreteiro, o esse peão estradeiro aí que leva o progresso de queixo erguido, homenageamos todos os motoristas também. E a marca tá chegando? O melhor da música gaúcha no Encontro com Ari Santos. Abre cancha, minha gente, tá chegando o Chino do Sul com 100% gaitaço, tchê. Tá bom demais, o povo está se achegando e o gaiteiro só carregando, sapecando uma vareira. Vem abraçá-la pra formar um sururu. No gaitaço do Chiru é festa buena a noite inteira. É no vaneirão, é no xoxotão, é nesse balanço que eu canto e danço neste bailão. É no vaneirão, é no batidão, é o Chiru do Sul arrepiando no bailão. Rasga-se fora, meu amigo ali dos carreteiros, puxa essa gaita, tchê. Alô, moçada, isso aqui tá bom demais. Não fica ninguém pra trás, a mulherada é de primeira. Que coisa casa de louco tem loiras e morenas. A sala fica pequena no balanço da madeira. É no vaneirão, é no xoxotão, é nesse balanço que eu canto e danço neste bailão. É no vaneirão, é no batidão, é o cheiro do sul arrepiando no bailão, moçada. É a nossa maneira gaúcha atravessando fronteiras por esse Brasil do meu Deus. Todo mundo dança maneira, tchê. Ninguém mais segura esse nosso vaneirão. Dançar juntinho é bom, agarradinho na donzela. Daqui só saio quando o dia clarear. Eu não saio sem levar o menos o cheirinho dela. É no vaneirão, é no xoxotão, é neste balanço que eu canto e danço neste bailão. É no vaneirão, é no xoxotão, é o cheiro do sul arrepiando no bailão. É no vaneirão, é no batidão, é neste balanço que eu canto e danço neste bailão. É no vaneirão, é no batidão, é o cheiro do sul arrepiando no bailão, moçada. Encontro com Ari Santos. Eu encilhei o meu cavalo e levei outro. Fui convidado pra uma linda gineteada. Saí do rancho, virava de meia-noite. A estrela d'alva repontava a madrugada. Cheguei na festa, o dia vinha clareando. Chegava o povo de carreta e a cavalo. Às 8 horas tinha um concurso de rédeas. Às 10:30 outro concurso de pialo. Às 8 horas tinha um concurso de rédeas. Às 10:30 outro concurso de pialo. Levei o zaino e um tordilho bom de rédeas. Com 2 cavalos fui com sobra de recurso. Passei do zaino os arreios pro tordilho. Já levantei com o primeiro concurso. Às 10:30 houve um concurso de pialo. Passei pro zaino os arreios novamente. Soltaram um potro e o meu laço estava armado. Botei certinho nas 2 patas da frente. Soltaram um potro e o meu laço estava armado. Botei certinho nas 2 patas da frente. O potro deu a volta por cima e deu de lombo no chão. Ao meio-dia o churrasco foi um colosso. Cantei um shot pra saudar a gauchada. No entreveiro vi tanta prenda bonita. No meio delas minha antiga namorada. E à meia tarde uma sanfona só chorava. Deu um fandango e eu já me misturei. O sanfoneiro era o Adelar Bertucci. Por ser dos bons tirei a prenda e dancei. O sanfoneiro era o Adelar Bertucci. Por ser dos bons tirei a prenda e dancei. Fandango que toca o Adelar, ninguém fica no banco sentado. Entrou a noite e o fandango se animou. Como foi lindo aquele divertimento. A minha antiga namorada estava bela. Chamou seu pai e eu marquei o casamento. Passei por lá uma semana e me casei. Genro fiquei do seu Antônio Massimilio. Me despedi da gauchada e retornei. Eu vim no zaino e ela veio no tordilho. Me despedi da gauchada e retornei. Eu vim no zaino e ela veio no tordilho. Pode rematar! Cheiro do Sul, gaitaço. Saudoso Teixeirinha, última gineteada. Sempre é bom dizer para os amigos que nós estamos à inteira disposição de vocês para chegar até a sua cidade e levar a nossa música, Animão Fandango, fazer o show que você quiser fazer. A nossa banda está pronta para enfrentar qualquer distância por aí. Vamos gineteando no tranquito, né? E os gaiteiros estão tudo de gaita nova, hein? Essas gaitas vieram de fora, né? E se der algum probleminha, já temos o Sorriso, que é o índio velho respeitado. Você que quer consertar a tua gaita e tiver algum problema, liga pro Ari Santos que o Sorriso dá jeito nessa gaita velha tua. A nova fica bem mais bonita e a velha fica nova. Simbora com mais marca. O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Padre Ari Santos, muito obrigado pelos versos desta canção. A velha gaita se abre nos braços deste gaiteiro, e a noite fica pequena e acende o povo baileiro. Dele gaita nos braços deste gaiteiro, e a noite fica pequena e acende o povo baileiro. Eu sou a minha própria gaita e a minha gaita sou eu. Sempre agradeço a Deus pelo dom que ele me deu. O verso tá na garganta, na alma eu trago a poesia. Nos acordes da minha gaita vou transmitindo alegria. Nos acordes da minha gaita vou transmitindo alegria. Gaita se abre nos braços deste gaiteiro, e a noite fica pequena e acende o povo baileiro. Dele gaita nos braços deste gaiteiro, e a noite fica pequena e acende o povo baileiro. A cada dia que passa, conquistando um novo espaço, vou transmitindo alegria com minha gaita nos braços. Vejo a plateia vibrando e o sorriso do meu povo. Levo sempre a esperança de um dia voltar de novo. Levo sempre a esperança de um dia voltar de novo. Gaita se abre nos braços deste gaiteiro, e a noite fica pequena e acende o povo baileiro. Dele gaita nos braços deste gaiteiro, e a noite fica pequena e acende o povo baileiro. A cada dia que passa, conquistando um novo espaço, vou transmitindo alegria com minha gaita nos braços. Vejo a plateia vibrando e o sorriso do meu povo. Levo sempre a esperança de um dia voltar de novo. Levo sempre a esperança de um dia voltar de novo. Se abre nos braços deste gaiteiro, e a noite fica pequena e acende o povo baileiro. Dele gaita nos braços deste gaiteiro, e a noite fica pequena e acende o povo baileiro. Meu compadre sucata que anda extraviado, que nem alpraga tem cancha de bocha. Dele gaita, agradamos a patronagem, mas nós voltamos em seguida. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam.

chapéu na testa, que o meu verso vou fazer é liberdade de expressão. E o que eu penso vou dizendo a quem pense que nem eu, mas calado está sofrendo. E um grito de liberdade tem muita gente querendo. Não pode dizer o que pensa, o que sente, o que está vendo. Eu lhes garanto, minha gente, a custa de inocentes, tem muito esperto vivendo. Cuidado com o que tu faz, tá se achando e convencendo, mas a muitos não convence. Cuidado que Deus tá vendo. No cenário da política tem gente de valor, mas no meio tem malandros comprando o eleitor. Gasolina e cesta base, promessa e favor, honesto e competente, humilde trabalhador. Mas depois que tá eleito, vira um nojo e dá pavor. Ao povo pede paciência, isto é falta de competência, ainda com o antecessor. Cuidado com o que tu faz, tá se achando e convencendo, mas há muito não convence. Cuidado que Deus tá vendo. As obras de Deus, tem gente de vocação, mas tem uns fundando igreja, inventando religião. Pega paz e honestidade, vive com a Bíblia nas mãos, cata os pilas pro Senhor, em nome da salvação. É cheio de ensinamento, apavora no sermão, mas dar exemplo não se importa, é um baita de um vida torta, safado e malandrão. Cuidado com o que tu faz, tá se achando e convencendo, mas há muito não convence. Cuidado que Deus tá vendo. Tem muitos que roncam grosso, até fora do rodeio, mas fazendo cortesia, usando chapéu alheio. O que é correto e direito, muitos já chamam de feio. Parece que a falsidade tá desatada sem freio, se fingindo de ovelha, tem lobo no nosso meio. A este tipo de gente cabe a lei de antigamente, de somando e cai correio. Cuidado com o que tu faz, tá se achando e convencendo, mas há muito não convence. Cuidado que Deus tá vendo. Zé Moraes, cuidado que Deus está vendo. Ari Santos, paixão sem fim. Prazer e um contentamento ao levar a nossa música até vocês. A nossa mensagem. Neste mesmo horário, nesta mesma emissora, você tem encontro marcado com o programa Encontro com Ari Santos. Me queira bem, que não custa nada. Um abraço do tamanho da nossa amizade. Buenas e meu. Você está ouvindo Encontro com Ari Santos. Aham! Botei a nega veia pra dormir e saí de fininho pro bailão. Chegando lá, sempre tem um dedo duro pra atrapalhar. E aí, só me resta dizer: não era eu, nega veia, não era eu. Não era eu, nega veia, não era eu. Não era eu, nega veia, não era eu. Confundiram meu cavalo, minha bota, a bomba, a camisa que tu me deu. Como é que não era você, seu canalha? A camisa é igualzinha, rapaz. Eu até concordo, é parecida. Mas nos bailão do marcação, eu só vou com você. Não era eu, nega véia, não era eu. Não era eu, nega véia, não era eu. Não era eu, nega véia, não era eu. Confundiram meu cavalo, minha bota, a bomba, a camisa que tu me deu. Eu tô cansado dessas fofocas de China. A tua amiga louca e não saber de nada. O meu cavalo é pro serviço que tiver. Não é pra rodear palanque em porta de cabaré. Além do mais, aquela camisa amarela viu da janela e já correu me deletar. Tu faz de conta que só tem uma no mundo. Juro por nenhum segundo eu nunca estive lá. Não era eu, nega véia, não era eu. Não era eu, nega véia, não era eu. Não era eu, nega véia, não era eu. Confundiram meu cavalo, minha bota, a bomba, a camisa que tu me deu. Não era eu, nega véia, não era eu. Não era eu, nega véia, não era eu. Não era eu, nega véia, não era eu.